tarde a vida inteira busca rima pro meu canto. Apesar de a vida inteira mastigar os desencantos, trouxe a minha mala cheia e no olhar todo esse espanto. Trouxe a luz da lua cheia e a cegueira dos errantes. Trouxe o canto dos coleiros e o calor dos meus amores. Trouxe a dor dos inocentes e a paz dos pecadores. Apesar de a vida inteira buscar rimar pro meu canto, apesar de a vida inteira mastigar os desencantos, trouxe a minha mala cheia e no olhar todo esse espanto. Trouxe a calma das manhãs e o vazio dos senhores. Trouxe o cheiro das maçãs e o perfil dos retirantes. Trouxe a força do veneno e a fraqueza dos amantes. Trouxe o sol na pele seca e o sorriso dos mandantes. Trouxe a brisa nos cabelos e a fé dos imigrantes. Trouxe a força do veneno e a fraqueza dos amantes. Trouxe a força do veneno e a fraqueza dos amantes. Trouxe a força do veneno e a fraqueza dos amantes.